1333, vetoração para separação de tráfego, curva direita na proa 270, seu limite é mais 5 minutos nessa proa. Gente, 270, limitado a 080, gol 1333. Matheus, tráfego à sua frente, 10 milhas, é um Alfa Tango 72, cruzando nível 90 em acessão ao nível 140. Gente. São 3192, chame o Centro Recife na frequência 12685 e alterna 12545. Rádio Forte, até 20 milhas, aguarde cópia, alfaveta Juliette. Informe o tipo da aeronave. Bravo Eco 58. 58, copiado. Olhei. No 333, na proa 270, livre ascensão, nível 360. Subindo 360, gol no 333. Nessa proa 0270. Afirmativo. Boa tarde, Altan 3154, informação Quebec. 3154, boa tarde, identifique, chegada cara e desça para o nível 050. Desce ao 050, informa a intenção é execução do R-Nave após estar CARI. Copiado, Altan 3154, após CARI será autorizado o Serra Vitor 363. Ok, aguardando então autorização CARI 363. Altan 3154. Alfaveta Juliette, cópia. Para voo local, corredor forte, até 20 milhas, decola da 17 com curva esquerda, saída no corredor forte. Frequência do controle 11935, retorno 118612. Acione 0151 no transponder Alfaveta Juliette. Controle, para passar com Vitorinha Juliette. Prossiga, Vitorinha Juliette. Vitor Juliette, Índia Vitor Juliette, Vitor Índia Juliette de Valença para Salvador, a 1500 transponder 010160. Pessoas a bordo? POB 4. Piado, mantenham no 1500 pés nos corredores, 1011 o ajuste, informe Paripa para ingressar no corredor Interlagos, Índia Juliette. Paripari, Vitor Índia Juliette. O 489 informa que será ultrapassado pela direita por um Boeing 737-800 da Gol, cruzando agora 115 em acessão ao nível 360. No 333, tráfego superado, reassuma a navegação na proa de Eval, após Eval Gonza, chame agora o Centro Recife na frequência 13325, alterna 1288. Eval Gonza, Recife 13325, 288, obrigado. Fará filmagem aí do lugar para aí no shopping aí em São Cristóvão? Nós estamos utilizando a decolagem do 28 e ficar atento aí com o setor de decolagem, ok? Tem acionamento livre, aguarde cópia até onde ainda. IP 5489, chama agora o Centro Recife, 13325, alterna 1288. 13325, alterna 288, 5489D3. Matheus, bom voo. Golf Oscar já tá visual agora ou não? Isso é negativo também. A gente informa visual na rotatória, o Whisky Golf Oscar. Portaremos o Golf Oscar. Dan 31954, autorizada final GPS, desça para 2500 pés, 1011, informe Sierra Victor 363. 2500, reporta o Sierra Victor 363, o Dan 3154. Permanece ajuste, onda 09. Afirmativo. Chame torre 186, bom pouso, o Golf Oscar. Confirme? Torre 118, decimal 60. 86, obrigado. Seu engenheiro, voo local sobre o Fontaine São Cristóvão em construção, decolando do Parque 400 com proa norte, 0111 é o transponder. A frequência da torre em 118,62, hotel Índia Índia. Chame torre 118,30, hotel Índia Índia. Ah, desculpe, 18,6. Controle Salvador, boa tarde, gol 648, ciente da informação, Quebec. Gol no 648, boa tarde, identifique, chegada é a cara e desça para o nível 050. 050 na cara, gol 648. De Juliette, vou ir na proa da rotatória. Victor Índia Juliette, na vertical de Paripe. Vou ir na proa da rotatória, informa visual com aeródromo, Victor Índia Juliette. Informará, Victor Índia Juliette. 248 prossegue procedimento VOR ou GPS? Vai fazer o GPS da 28 Gol 648. Esse é o número 2 na aproximação pista 28, autorizada final R9, desça para 2500 pés, 1011, informe no Serra Victor 363. Sim, autorizado 363, descendo para 2500 pés, 1011, reportará no Serra Victor 363, Gol 648. Vitorinha Juliette, controle? Vitorinha Juliette, prossiga a visão, tá a visão corada. Se forma um tráfego de helicóptero até o Indiana, mantendo 500 pés, próxima rotatória. Você tá a visão com o mesmo? Ciente, mas não tem aeronave à vista ainda. Está 3 milhas à sua frente, mantendo 1.500 pés. Chame a torre agora, 118, decimal 60, Vitorinha Juliette. Vai chamar a torre, ciente, Índia Juliette. O controle, o Gol 1648, pode voar na proa do Serra Victor 362? Pesado 362 após o Serra Victor 363, Gol no 648. 48, Sérgio. O controle, 119-35, a torre em 118, meia dúzia, seu transponder 5172, TAM 3193. Autorizado 360, câmeras do Gol 14, decola da 28, mantém 2000 em frente, Dolly, Deval, Gonza, controle 119-35, torre 118-6, transponder 5172, TAM 3193. Informe pronto para pushback, acionamento 3193. Passou 363, o TAM 3154, estabilizado, RNAV. 3154, completa a final RNAV, chame torre 18-6, bom posto. 18-6, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, Gol no 675, quente da Quebec. Boa tarde, Gol no 675, identifique, chegada cara e desça para o nível 050. Chegada cara e desça ao 050, 675, solicito o RNAV da 28. Quente, Gol no 675, após cara e será autorizado ao final RNAV. Positivo, obrigado. direção Serra Vitor 363, o gol 648. Gente, gol no 648, complexo na RNAV, torre 118, decimal 6. 8 com o 62, gol 648. No 675, após Serra Vitor 362, autorizado Serra Vitor 363, desça para 2.500 pés, que nega 1-0, 1-1. Para 2.500, o gol 675, 1-0, 1-1. Salvador, Shelter 3154, de Broa, mantendo posição na Equatis Alfa. Gente, tem táxi autorizado, pode prosseguir seu táxi, Alfa Juliette, aguarde definição do portão. Alfa Juliette, aguarda a definição do portão, tá? 3154. No 54, seu portão número 2, pode seguir direto em frente, Alfa Índia, portão 2. Alfa Índia pro 2. Salvador 3193, pushback em estacionamento. Salvador 3193. Centro 3193, prossiga. Pushback em estacionamento no centro. Tá autorizado, reporte táxi. Chama para táxi 3193. tarde, Web 6703, autorização Brasília. O Web 6703, boa tarde, Brasília, será coordenado, aguarde cópia, o Webjet 6703. Vai, Breno. Salvador, voo 781, informação Quebec. Aeronave chamando é o... Pois é, bastante tempo. Confirma, aeronave chamando solo. Voo 781. Voo 781. Ok, voo 781. Destino é Guarulhos, qual o nível pretendido? A princípio 400. 400, será coordenado e aguarde cópia, o gol no 781. Gol no 648, está na escuta do solo. 10, reporte 20 milhas fora. Corredor forte, meu pés, reporta 20 milhas, aumenta de leste. Alfa táxi em frente, Alfa Índia, suportão de número 1, gol no 648. Alfa Índia para o Uno, gol no 642. Salvador, boa tarde, 4065 do Azul, sente da Quebec, Campinas 340. Campinas 340, Azul 4065, será coordenado. Aguarde cópia, 4065, prepara a saída, Gualeval Gonza. Gualeval Gonza, 4064, Azul. Você é 4065? Afirmativo, desculpa, 4065. Ok. Controle Salvador autoriza a subida para 2000 pés para o Alfa Vitor Juliette. Está subida para 2000 pés, Alfa Vitor Juliette, reporte 20 milhas fora. Autorizado 2000 pés, Alfa Vitor Juliette. Delta 3193 para ataque com 116 a bordo. Está com quase 3 horas e 40 alternando o Guarulhos. Sintax autorizado para o ponto de espera da cabeceira 28. Ingresse agora à sua direita, Juliette Alfa e na Golfe, quando lá chame torre 18, meia dúzia, TAM 3193. Sintax considerado 28, direita, Juliette Alfa e Golfe na Golfe, 118, meia, 3193. Correto. Observe que tem trabalhadores à direita na beira da, na saída aí da Juliette, ok? Afirmativo, obrigado.